Controle Salvador para 3436. Prossiga, está 3436. A senhora sabe me informar se teve alguma melhora nas condições? Negativo, aguardando previsão da torre. Controle, frequência 119, décima 8. Boa viagem. 19-8, um bom dia, obrigado. Torre, controle, bom dia, com 9250. Plano 9250, contato radar de decolagem, suba via saída A1 para o nível 350. Via A1 350, curvando à direita, plano 9250. Pedro 2230 na escuta do controle. Ana 6213, chame Recife na frequência 125.1, alternando 23.8. 251238, Ana 6213. Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, acione identificação, voe na proa de Momba para interceptar a chegada TPIP 1, programa espera sobre a posição OPRIM no nível de voo 060, quando no ideal de descida, ajuste em Salvador no 04, informo que será o número 4 na aproximação para Salvador. Informo que já temos 3 tráfegos efetuando órbitas devido às condições do aeródromo. Informo 400 pés de teto, 1000 metros de visibilidade e chuva forte sobre o campo. Pode deixar, então a gente vai reduzir a presença. Gente, quando no ideal de descida, desça ao nível de voo 120 inicialmente. 120, 2230. 9250, desviando à direita, formações. 9250, livre de giz, informe-se quantas milhas vai manter a proa? Seria ideal a proa de Melim para evitar formações de 40 milhas. Sim, será coordenado. Legal. Controle, então, 3436. Opa, papapá, Mike Romeu Vitor e Azul 4463, após avaliação do meteorologista. Visibilidade em pista, 500 metros, visibilidade. As decolagens estão suspensas, aguardando melhorias de condições. Ok, então, o Azul 4463 solicita então aí o regresso para a posição. Show 364, aguarde coordenação com o centro para a voo alternativa. Pro 3436. Vai fazer mais uma rota após o bloqueio do Serra Ditas 363, tem que iniciar a navegação para o alternado. Tá 3436, dá presente abandono e espera. Vou inicialmente na proa de Aracaju, mantendo 3 mil pés. Inicialmente, curvando à esquerda na proa de Aracaju, tá 3436. Tá 3436, confirme o nível ideal para Maceió. Prossiga. Confirme o nível solicitado para Maceió. Eu inicialmente nível de voo 90, tá 3436. Gente, o tá 3436 inicialmente mantenha 3 mil pés devido aos outros tráfegos mantendo órbita acima da sua aeronave. Aguarde para subir o nível 190, mantendo para o de Aracaju. 3436. Salvador, azul 4463. Salvador, copia azul 4463. Salvador, eu estou 3436, está mais ou menos 3 mil pés, informa para fazer um pequeno desvio antes de aprovar a Caju. Gente, livre desvios, mantenha 3 mil pés, informa o tráfego 9 horas, 8 milhas, efetuando órbita, agora mantendo a proa inicialmente proa norte, mantendo 4 mil pés, um Boeing 738. Sim, está 3436. Só 3436, confirme a proa e por quantas milhas vai manter a proa? Não, agora já está a proa da Aracaju da presente, está 3436. Gente, é autorizado reassumir Aracaju, agora para subir. Agora, 3436. Recebe o azul 4463? É acima mesmo. A construção, acho que é a torre lá, o pessoal da torre que está recebendo a gente. Valeu. Alô. Boa 9250, chame Recife da presente na frequência 126.85, secundária 125.45, autorizado Maceió, direto. Maceió 2.85.45, bom dia, 9250. Tá aí, 2230, Passaredo? Passaredo, aguarde. Só 3436, suba para o nível 190 da presente proa de Aracaju. Nível de voo 190, proa de Aracaju, tá 3436. Tá, Passaredo 2230, precisa? Cara, já curvei bomba para a direita ou esquerda? Curva padrão sobre o Pinho, Passaredo 2230. Controle, Oceaner 6356. Prossiga. Após essa órbita, vai prosseguir então para Aracaju. Gente, Oceaner 6356, confirme o nível desejado? 170, pode ser. Gente, Oceaner 6356, ao término de mais uma órbita, está autorizado reassumir proa de Aracaju, submantenha nível de voo 170. Ok, então após vai assumir a Caju nível 170-63. Oxa, nem minha 356 da presente, está autorizado. Vou andar na espera e vou direto a Aracaju. Ok, está sem previsão ainda? Afirmo. Ok, então vamos ir para a voz direto para Aracaju e a 356. Informo que a informação foi sobremodulada, duas aeronaves chamaram o tráfego ao mesmo tempo. Oxa, nem minha 356, informo que as condições do aeródromo estão piorando, suba para o nível 170 e vou dar presente Aracaju como alternativa. 170, Fernando Aracaju, 6356. Eu sigo a alternativa que chamou o controle. Tá, 343. Tá, 3436, prossiga. 3430, senhora. Tá, 3436, a mensagem foi entrecortada. Repita novamente para o controle. 3430, tá, 3436. 3436, o controle não recebeu a sua informação. Desconsidere, desconsidere, marcar 3436. 3436, o controle não compreendeu a sua informação. Desconsiderar, desconsiderar, controle, tá? 3436. Gente. Luna 962 vai efetuar a órbita a 5 milhas à frente do Charlie Victor 361 devido a formações. Gente, Gono 962. Gono 962, informo que as condições do aeródromo são 800 pés de teto, 1.500 metros de visibilidade, chuva moderada. Confirme intenções. Vai entrar em órbita. Caso não tenha melhora, a gente prossegue para Aracaju. Gente, passarei 2230, informo 800 pés de teto, 1.500 metros de visibilidade, chuva moderada. Confirme intenções. A intenção é a gente manter espera e aguardar um pouquinho a melhora. Gente, tá 3436, copiou as informações do aeródromo? Copiou, tá 3436, estou alternando e solicita alternativa Aracaju. Gente, mantenha a subida para o nível 190, aguarde transferência de comunicação com Aracaju. Chané 6356, copiou as condições do aeródromo. Informa as condições do aeródromo, 800 pés de teto, 1.500 metros de visibilidade, chuva moderada. Vai prosseguir para a alternativa ou vai aguardar melhoras do campo para Salvador? Não, prossegue para a alternativa, 6350. Gente, dá presente, suba ao nível 170, proa direto Aracaju. Proa Aracaju. Passarela 2230, desça agora para o nível de voo 060. 0620, senhora. Pra gente seria melhor fazer espera na vertical de bomba em função das formações. Gente, desça e mantenha o nível de voo 120, quando no ideal, espera sobre bomba. Piano 20, espera em bomba. Passarela 2230, institui espera sobre bomba com curva pela direita. Curva pela direita. TAM 3436, da presente está autorizado voar Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, TAM 3436. Colega descendo para a escuta do 4463. Afirmo. Chama o solo na frequência 121, decimal 10. 21, obrigado, companheiro. Valeu. Sim, boa cheque. Patrulha 3436, nível 170, solicita descida. Qual sim me apurou por quantas milhas? Deixa na 6356. 6356? Que aeronave que informou desvio? Deixa na 6356, te considere. Suba para o nível 170, vou em Aracaju. Eu vou falar do Aracaju, 6356. Patrulha 3436, solicita descida no nível 170. Então 3436, confirma manter o 170 ou iniciar a descida? Mantém e solicita descida. Gente, da presente está autorizado a descida até uma centena. Autorizado pelo controle Aracaju. Uma centena, tá 3436. Controle, ó, 2230, negativo, contato em 1219. Gente, passaria do 2230. TAM 3436, está agora 5, 7 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Autorizado descida até uma centena na proa do Alfa Romeo 363. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Uma centena, Alfa Romeo 363, controle 120, decimal 3, TAM 3436. Claro, vou checar. Solo copiou azul em 1219. Solo copiou azul em 1219. Cheque rádio. Passarela 2230, tem condições de efetuar a espera sobre o PRIM? Senhora, o PRIM é bem embaixo de uma formação. Gente, o passarela 2230 mantém a bomba, então nível de voo 120 autorizado. 120, a senhora já tem novidades em relação à meteorologia? Negativo. mais uma vez? Dono 962. Dono 962, controle Salvador. Prossiga na frente, escuta. Conforme as condições do aeródromo, 1.500 metros de visibilidade, 600 pés de teto, chuva moderada para forte e a pista está alagada. Dois, está na escuta do mais concluído, ponto 0 da 28, pronta. Aguarde para confirmação, gol no 962. Gol no 962, aguarde melhores informações da torre. Não existe essa informação alagada, ou é impraticável ou praticável. Ciente. Azul 2771, contato radar estabelecido, agora 64 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de Momba e programa espera sobre o mesmo com curva pela direita e forma unidade de descida. Estamos aguardando as informações do 2771. Controle 3804, boa tarde. Acione identificação. Nessa via TPC1 para o nível de voo 160. Programa espera sobre a posição salvo, nível de voo 160. Dono 962? Chega. Informo que as condições informadas anteriormente permanecem, porém a pista está molhada. Controle, muito boa tarde. Não vai passar mais uma visita, transfere. Gente. Passaria 2230, copiou as informações do aeródromo pagos para o tráfego da Gol anteriormente? Copiei, em função da chuva está a pista molhada. Afirmo. Controle, muito boa tarde, papapá Mike Romeu Vitor, transfere. Papapá Mike Romeu Vitor, contato radar na decolagem, suba via Aron para o nível de voo 350, da presente está autorizado com voar direita, direto Aron. Direita, direto Aron, graças Vitor, subindo 100 restrições para o 350. Nível 350, autorizado, Mike Romeo Vitor, direto Aron. Direto Aron, 350, por Mike Romeo Vitor, grato. Passaredo 2230, tem condições de descer para o nível de voo 100? Afirma, senhorita. Está descendo aqui devagar, aguardando melhorias. Gente, desce e mantém uma centena, efetuando óbito ao passaredo 2230. Uma centena, 2230. O Chané 6356 está agora 60 milhas Nordeste Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120.3, solicite a descida ao mesmo. Ok, prossegue então, Aracaju 2230 está mantendo o nível no 50, está prosseguindo a descida. Beleza, a senhora me passou para descer para uma centena, estamos descendo para uma centena. Gente. Papá, Charlie de Oscar, prossiga. Desce para Salvador. Passaredo 2230 ainda não em definitivo? Estou com limitações. Gente, o Challenge Oscar confirma que a aeronave é habilitada a IFR e tripulação homologada a IFR. Especialista, acho que aguarde para informações atualizadas do aeródromo. Gente, repete no através de Veracruz, mantendo o 1.500 pés nos corredores. Solo Salvador, da 373. Atenção às aeronaves na Terminal Salvador, sem necessidade de cotejamento da informação. Informo que Salvador está com a pista impraticável, informado pela Infraero. Impraticável? Afirmo, Gol 1962 informa agora a pista impraticável, devido à vistoria da Infraero. Aguarde a previsão. Controle, eu tô na escuta da torre, é o passaredo 2230, mesmo tá indagando pra mim que a pista só se encontra molhada. Passaredo 2230, a informação que o controle recebeu agora é que, devido à vistoria da Infraero, a pista está impraticável. Okay. Controle, boa tarde, azul 4463, decolado, São Bruno, mantém o eixo, na sua escuta. 230. 4463... mantenha escuta, aguarde instruções. Passaredo 2230, choveu 30 milímetros de água em apenas uma hora, então estamos aguardando a vistoria da Infraero para a liberação da pista em aproximadamente mais, no máximo 5 minutos, creio que já retornaremos às aproximações. Ok, senhor, então nossa escuta permanente. Ok, azul 4463, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Ok, mantém o eixo ainda para o 4463, passando 2.300 agora. 4463, recebo 2.300 pés, após 2.500 está autorizado voar direto Coral e ascensão para o nível 180. Após 2.500, Coral, após o 4463. Papá, Mike, Romeu, Vitor, sub, mantém nível de voo 330. 330 inicialmente, Vitor. Controle 3804, está confirmando que a aeronave decolou agora? Afirmo. Então está praticado. Então 3804, eu informo que a aeronave decolou antes de impraticabilizar a pista. Ah, que o colega passou que tinha chovido há meia hora atrás, então preciso esse questionamento, então já estaria boa para decolar, mas tudo bem. A informação foi que choveu 30 milímetros sobre o aeródromo. Sim, então o colega decolou agora, então quer dizer que a pista já está boa, mas tudo bem. Gente, o TAN 3804 mantenha as informações, as instruções dadas pelo controle, aguarde melhoras do campo. No 4463, suba e mantenha nível de voo no 40. 140, 4463. Challenge Oscar, prossiga. Gente, o Challenge Oscar autorizado o regresso para Sierra 90 e Charlie Lima. Frequência livre para a coordenação. O 1962 está 10 milhas do Charlie Victor 366. Nós estamos retornando agora onde à esquerda da rota e depois vai retornar na proa do Serra Victor 363 para aguardando liberação da pista, caso negativo entre em órbita no Charlie Victor 363. O 1962, livre de desvio, reporte iniciando órbita sobre Sierra Victor 363, mantendo 4 mil pés. No 2771, desça e mantenha nível de voo 130. 130, azul, 2771. Controle, é possível autorizar para coordenar para o desembarque, por gentileza, com mais um ali? Michael, meu Vitor, cruza o nível 150, chame Recife, coordene com o mesmo, na frequência 126.85, secundária 12545, bom voo. 126.85, 12545, grato, Vitor, tá bom. 4463, confirme se tem algum desvio à esquerda da rota. Negativo, seu Vitor. Gente, suba e mantém nível de voo 180, sem restrição, é azul 4463. 180, direções 4463. 3804, reautorizado nível de voo 150. 1962, iniciando órbita no Charlie, no Serra Vista 363. Gente, o gol 1962, mantendo 4 mil pés, órbita sobre Serra Vista 363. Informo que será o número 1 na aproximação assim que o campo tiver melhores. Oh, poderia confirmar o número do passarete, senhora? 2230 é o número 2, né? Afirmo. Medo 2230 quer manter órbita sobre Momba ou prossegue para que equipe pareça com a órbita? Eu prefiro aguardar nessa mesma posição, senhora. Gente, desse mantém uma centena e ficou no órbita sobre Momba com curva pela direita. Momba com curva pela direita. O azul 2771 atingiu 130, tá 9 milhas de Momba. Gente, o azul 2771 mantém 130 e coloca número 3 em aproximação para Salvador. Ok. Só para confirmar, nenhuma previsão ainda, né? Negativo. Informa apenas as aeronaves na terminal de Salvador que a pista encontra-se praticável, porém as condições do tempo permanecem. Ok. Tá na guarda 2771. Gol no 962. Para Salvador, Oxané 6320, informação, hotel. Oxané 6320, aguarde. Gol no 962. Escuta. Informações atualizadas sobre o campo. 800 pés de teto, 4 mil de visibilidade, sem chuva. Confirme intenções. Vai prosseguir. Gente, da presente desça para 2.500 pés, está autorizado completar com curva de aproximação para efetuar o ILS aqui da pista 28 e reporte estabilizado. Era a sua identificação, vou ir na proa de Sanvo. Desça e mantenha nível de voo 160. Estimativa descendo para o 160 para o voando Sanvo 6320. Passareto 2230, informa condições do campo. 800 pés de teto, 4.000 de visibilidade, sem chuva, confirma intenções. Está autorizado, prossegue com o Joprim e reintercepta a chegada. Autorizado CPIP. Está presente, abandonando a espera o passarido 2230 com curva pela esquerda. CPIP, com curva pela esquerda. Azul 2771, confirma as condições do aeródromo. Confirme. Azul 2771, informa as condições do campo. 800 pés de teto, 4.000 de visibilidade, sem chuva. Confirma intenções. Prossegue para o procedimento. Gente, mantém o nível 130. Letor para o sequenciamento, curve a direita, proa 070. Seu limite é a radial 120 de Salvador. Direita, proa 070. Limite radial 210 Salvador, confirma. Afirmo. Gente. Medo 2230, desço para o nível de voo 050. 050-2230. Stan 3804, informa condições do aeródromo 800 pés de teto, 4.000 de visibilidade, sem chuva, confirma intenções. Segue da Polo 3804. Gente, Stan 3804, agora atinge a coração para o sequenciamento. Aqui nós escutamos o painel árbitro. Azul 4463, voa Yukov, está presente. Qual é o 4463? Voa Yukov. Yukov, poderia soletrar? India Lima. Kilo Oscar Vitor, e o COS? Chané 6320, desço para o nível de voo 160 na proa de São Vinicius, redução de velocidade para 2309. Martins, 2230, descendo para 150. TAM 3804, inicie redução de velocidade para 2309, vetor para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite radial 130 de Salvador. Reduzindo 230, mantém a proa até 130, 3204. Confirma o ajuste para o voo 962? Voo 962, ajuste 1013. Sérgio. Ok, grato, pode voltar a frequência 121 decimal 1, então 3378. 29773. 14, ajuste? 10 no 3. Quadra, 1013. Azul 2771, desço para o nível de voo 110. 110, 2771, só confirma, nosso limite é 120? Radial 120, Salvador. Plano 962, complete a final de chamitor Salvador 118.95. Passaria 2230, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Após CPIP, vou encerrar Vitor 363 para o procedimento ILS aqui da pista 28. Ok, CPIP 363, está livre o início do procedimento, descendo para 4.000 com 1013. TAM 3804, desse mantenha nível de voo 130. 130-3804. Azul 2771, desse para o nível de voo 050. 050-2771. Echané 6320, desça para o nível de voo 120. Descendo para 120-6320. Azul 4463, 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 120-1. 120-1 para Ilhéus, obrigado. Confirme a frequência da torre para o nosso 2? 118-95. Oi. Voo 1962, prossiga. Está na final, ILS, porta de campo. 1, acione identificação dessa via chegada e pitch para o nível de voo 060, ajuste no 013. No 060, Aparedo 2230, chame o controle final, frequência 128, decimal 8. 288, boa. 120, decimal 8, afinal, Aparedo 2230. 1208. Gol 392, avistou a pista? Afirmativo, visual com campo. Gol no 962, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 149. Pouso 962, copiou a torre. Copiada, distante do campo. Pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 159. Pouso 962. Azul 2771, no curva à esquerda, proa 050, limite a radial 120, Salvador. 050, limitado pela 120, descendo para 050, o 2771. Azul 2771, no acima, desça e mantém nível de voo 050, chame a final, frequência 120, decimal 8. 08, boa. 3804, desça para o nível de voo 060. TAM 3804, desça, nível de voo 060. 060, TAM 3804. 3804, copiou o nível para a descida? Descendo para 060, 3804. Gente. Tá passando uísque Yankee Uniforme? Esquerda 050, 3804. Tá 3804, informe seu limite radial 120 de Salvador. Limitado pela 120 Salvador, 3804. 1962, no solo 119, poderia confirmar quantos pés avistou? Confirme, 1962, a quantos, a que altitude avistou a pista? Avistou a 1200 pés. 1200, e confirme as condições da pista? Boa. 3804, chame a final, frequência 120, decimal 8. 308, 3804. 1962, as condições da pista estão boas? Virou, a condição de frenagem foi boa. Fica aí, sim, isso aí. 6320, curva esquerda agora, proa 080, limite permanente. Esquerda 080, limite permanente, 6320. Xané 6320, desce para o nível de voo 050. 50, 6320. Atacando o Ice Yankee Uniforme. Acione identificação, dessa via chegada TPIP 1 para o nível de voo 120, inicie redução de velocidade para 230 nós. Eu no 20, afirmo. Turbo 1255, 1255, call cadence, descent flight level 080 via EPC arrival. And reduce to speed now, 230 knots. Descent 80, speed survival is called out to study. Turbo 962. 962, mantém a posição antes da taxiway. Então 3378, decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, 89. 62, chame agora o solo 121, décima 1. Foi no ouro, valeu. Zero, Passaredo, continue a aproximação, aguarde pista livre. Final, frequência 120.8. 1208, 6330. Afirmo, chame sinal no 20.8, chame 6320. Confirmo, foi sério que chamou o solo Salvador? Por gentileza, escute informação da TIC. Esta frequência, estamos experimentando alguns problemas com ela. Está vindo para gente muito, muito baixa, quase ininteligível. Por gentileza, faça uma chamada em 121 decimal 1. Controle da 3378 decolou na Momo, vai estar mandando a proa 250 para evitar a formação. Da 3378, contato radar na decolagem, mantenha, confirme por quantas milhas vai manter a proa 250. Vai manter a proa por mais 5 milhas, vai decolar à direita na proa de Momo. Gente, após o desvio está autorizado o proa de Cogbo, suba para o nível 350, da 3378. Sua Cogbo, da 3378. Xanem 1141, chame o controle final, frequência 120, decimal 8. 1208, Xanem 1141. Papatango, Whisky Yankee Uniforme, desça para o nível de voo 070. Whisky Yankee Uniforme para o 070, mantendo 329. Sim. Dono 255, desça para o nível de voo 080, inicie redução para 2209. Reduce to speed 220, go 1255. 255, slow down 220. 2771, no pouso autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 129. Táxi autorizado, chame na interseção do pasto de autoridade. Olá. 3804. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Condição Sereta coordenar Proti para o TAN 3378. Gente, mantenha um COG e boa guarda em coordenação para voar Proti. Guardando na sua escuta TAN 3378. Seleta um whisky uniforme desse e mantenha nível de voo 050. 050, whisky uniforme. Go 1255, send flight level 060. Go 1255, 060. Go 1255, fly direct EPIT position. 255, fly direct to EPIT. Sapatão Whisky Yankee uniforme, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 075, seu limite é radial 120 de Salvador. Confirmando a direita, né senhora, para proa 075, é isso? Corrigindo, curva esquerda, proa 075. Senhora, eu estou na proa 040, eu vou virar à esquerda para 075, fazer um 360? O Whisky Yankee uniforme vai na proa 075, curva pela direita agora. Matheus, agora curva pela direita. Conforme a instrução, o senhor estava mantendo a Pro 090, mantenha 075 e o limite é radial 120 e 500 uniforme. Eco Charlie Julie Romeo Mike, qual que é a identificação? Juliette Romeo Mike, 54 miles southwestbound of Sierra Victor Delta VOI, maintain flight level 110, fly direct Condit position. Aguarde pista livre, ajuste de altímetro 0013. Afirmo, 0013. Chané 6226 desse, mantenha nível de voo 120, está na escuta do controle? O Chané 6226. Go 1255, call final. Frequency, 120.8. 1255, call control, 120.8. Papatango Whisky Yankee Uniforme, mantenha a vetoração, seu limite é radial 120 de Salvador, chame o controle final, frequência 120.8. Camarão 208, isso aqui é o que ele faz. Solo 121.1. 3378, chame o centro na frequência 126.85, alterna 12545, solicite para ti para o mesmo. Salvador, boa tarde, Chané 6226. Chané 6226, sua identificação desse para o nível de voo 070. Inicie redução para 230 nós e para vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limite radial 130 de Salvador. Reduzindo, 230 nós, mantendo a proa 087 e limite 130 de Salvador, 6226. Chené 6141, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Chené 6320, Monsalo 33, livre à esquerda, chame o sol 121, décima 1, agilize táxi, ok? Chené 6226, curva esquerda pro A0, 70, limite permanente. 6141, devido ao tráfego na Taxiway Alpha, arremeta, inicie procedimento de aproximação perdida e aguarde transferência. Reduzindo 2109-6226. Gente, reduza devido ao sequenciamento que a torre solicita de 20 milhas de separação na final. Gente, graças. Devido a atraso na Taxiway Alpha e o Notan em vigor, não terá condições. É. Gente, aguarde transferência, o Chené 6141. 01, prossiga. Chené 6141, chame agora o controle 119-8. Controle Chené 6141, arremeteu, cruza 2000 na proa 200. Gente, o Chené 6141 sub mantém a 2000 pés, proa 200, confirma quantas milhas? Já está próximo à vetoração pelo esse setor, 6141. Gente. A vetoração será manter a proa 200 por aproximadamente 9 milhas do Chené 6141. Estimativa, mantendo a proa 6141. Do Elon Lima, padrão 02 a bordo? É. Chené 6141, suba e mantenha 3 mil pés. 3.6141, Chanel. É 6226, desça e mantém nível de voo 050. Para o 050, 6226. Chané 6141, curva esquerda, proa 120. Esquerda 120, 61, patrão. Guardião 01, fora do solo, próximo. E Guardião 01, prossegue com o produto farol de Itapuã e chame o controle, 119.8, bom voo, até o regresso. 119.8, até o regresso, Guardião 01. Controle de Salvador, Guardião 01. 7101, prossegue para o controle. Decolou Salvador, está pro lado do farol de Itapuã, a intenção é pousar no CAB. Cliente, confirma a altitude, 500 pés? 500 pés. Cliente, reporte visual com local de pouso no CAB. Entendeu que está autorizado a seguir direto, reportará visual com local de pouso no CAB, Guardião 01. Chané 6226, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 10113. 4.013, 6226. Ok, não temos previsão para o início do táxi do senhor. Eu vou tentar taxiar o senhor logo após umas duas aeronaves que estão no final ILS, ok? Controle Chané 6141. Prossiga. Eu vou informar, a gente tem mais 10 minutos de combustível, tá? Só nessa aproximação a gente precisaria pousar, tá? Gente, o Chané 6141, aguarde a vetoração para prosseguir na aproximação. Está ciente da sua situação. Obrigado. O Chané 6141, confirma, vai declarar emergência? Não, eu vou ter 10 minutos de combustível extra. Eu vou ter que ficar minha alternativa. Então, como vocês me arremeteram, não foi um problema meu, eu gostaria de uma certa agilidade para a nossa vetoração aí. Com certeza, o Chané 6141. Aguarde a vetoração para a aproximação. Obrigado. O Chané 6226. Prossiga, 6226. Prossiga, 6226. Chané 6226, aguarde. Chané 6226, 27 milhas, sudeste de Salvador, retoma navegação, aproxima Serra Vito 363. Serra Vito 363, 6226. Continua a aproximação, aguarde a utilização, isso no uniforme. Zona 255 é a torre? Oi, a gente precisa voar na proa do 361, Chané 6141. Chané 6141, mantenha a proa 120 para o sequenciamento. Voar na proa 363 de formações agora, nossa frente. Confirme a proa para desvio de formação. Proa do Serra Vitor 363. Cliente, livre desvio.